Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador. Antes de começar o programa, eu quero lembrar ao ouvinte que você pode nos ouvir pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. Baixa lá, leve, rápido, depois escolhe a rádio, coloca o seu fone, onde você estiver, você pode escutar a gente no ônibus, a pé, em casa. Então baixa lá, TV Mackenzie, para iOS e para Android. Começar logo a bancada, né, de hoje... Começar aqui pela minha esquerda, Thiago Dalli. Boa noite, Thiago. Boa noite, Guilherme. Boa noite, meus ouvintes. Eu vou dar o meu destaque da noite aqui para o Michel Bastos, meio-campo tricolor, que decidiu que fica no São Paulo. É, São Paulo aí a gente vai comentar bastante. Voltando à bancada depois de um tempo, surpresa agradável aqui na bancada. José Roberto, boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o jogão de hoje. Palmeiras e Flamengo, cheirinho de hepta. Ou não. É, o jogo aí a gente vai comentar bastante também, que é praticamente decisão de campeonato. Do lado do Zé, o nosso grande Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai pro Real Madrid, que conseguiu a virada no finalzinho do jogo. É, Champions League aí também pegando fogo, começou essa semana. E pra fechar a bancada, Rafaela de Oliveira. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. O meu destaque hoje vai pro Timão, que entra em campo em busca do inexplicável. Vamos ver o que acontece aí, o inexplicável, né? Então vamos começar pelo Palmeiras, solta o hino aí. Quando surge o alviverde imponente. É o Palmeiras hoje que tem final, praticamente uma final, né? Decisão de campeonato diante do Flamengo no Allianz Parque às 9h50. E eu queria que vocês comentassem essa partida aí, praticamente uma final, né? Vou começar pelo Thiago, que já tá aqui querendo falar. Pode falar, Thiago. Mais de 30 mil ingressos vendidos já, né, Guilherme? Confirma? Sim, casa cheia pro jogo de hoje. A torcida do Palmeiras vai lotar o Allianz Parque e com certeza vai ser o 12º jogador. Acho que o Palmeiras vai entrar muito firme na partida e tem tudo para ser um ótimo jogo, que o Flamengo também vem de 4 vitórias, né? É um jogo, aquele jogo que todo campeonato quer ter pelo menos um jogo com, além do mais, o brasileiro sendo um campeonato muito equilibrado. Infelizmente, não tão nivelado por cima, mas não deixa de ter uma disputa muito grande. E é o semi-lotado, né, Adriano? Porque tem o Gol Norte. Punição, né? Que é a punição... Flamengo sem torcida. Bizarra do STJD. Exatamente. Mas eu acho que vai ser um jogão, vai ser um jogo pegado. E que todo mundo também já... Ambos os times já estão reclamando do árbitro que foi escalado. Qual que... foi o árbitro? Você sabe, Zé? Pois agora me fugiu o nome, A produção não foi colocada. Iremos buscar para informar o nosso ouvinte. Mas soubemos que ele tem um histórico não muito legal. É, e é o jogo do melhor mandante contra o melhor visitante. E eu tenho alguns dados. E em casa, dos 12 jogos que o Palmeiras fez, ganhou 29 pontos, que é equivalente a 80,5% da pontuação que tem hoje. E é o melhor mandante ao lado do Atlético Paranaense. E 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez 27 gols e sofreu apenas 10 em casa. O Flamengo, que é o melhor visitante, também tem uns dados bons. De 20 pontos que fez em 12 jogos, tem uma estatística de 55,5% de aproveitamento. Venceu 6 partidas, empatou 2 e perdeu 4. Marcou 14 gols e sofreu 13. Então vai ser, além do confronto ser direto, ainda tem essa questão de melhor visita contra o melhor mandante contra a melhor visita. Eu acho que realmente hoje vai ser um divisor de águas. E eu arrisco dizer até que nesse jogo de hoje, se o Palmeiras conseguir ganhar, começa já a trilhar o caminho do título. É, o problema é que domingo, sábado, joga contra o Corinthians, né? É, só vai enfrentar pedreira, só que... É, a sequência que, pro Palmeiras, na questão importância e questão de jogos difíceis, é a sequência do campeonato. Exato. Querendo ou não, são dois clássicos e dois adversários diretos, e tanto que os adversários, se não me engano, os próximos 5 jogos são contra times que estão brigando lá embaixo. Então, são jogos difíceis, não vão deixar de ser jogos difíceis, mas não é direto. Pega aquele desespero, que é a pior coisa que tem no campeonato. Mas fora de casa, o Palmeiras é bom também. Fez 18... É o segundo melhor retrospecto. Sim. No Brasileirão. Perde pro Flamengo. Fez 18 pontos em 12 jogos, 50% dos pontos. Venceu 5 partidas, empatou 3 e perdeu 4. Então recebe e manda bem. Bom, agora uma perguntinha aí pra vocês. O Gabriel Jesus foi relacionado pro jogo de hoje. Segue como dúvida. Vocês acham que vale o sacrifício de colocar ele em jogo assim? Vale. Eu acho que ele mesmo deve querer participar, né? Na cabeça do jogador, eu acho que ele vai querer estar em campo numa hora dessas. É, eu acho que ele vai querer. Num jogo de extrema importância, ele vai querer fazer o gol lá e comemorar o gol da vitória. Imagina, na cabeça dele, ele deve estar pensando nisso exatamente agora. Ele já sabe se ele vai jogar ou não. Então, eu acho que ele já deve estar preparado para o jogo e eu acredito que ele vai jogar sim. É, eu acho que pro Palmeiras... Até numa questão de incentivo também, é bom ver pelo menos o Gabriel no banco. Porque sabe que ele tá lá, independente que ele não esteja o tempo todo em campo, ele vai estar lá participando e junto com o grupo. E é artilheiro, né? É, e o árbitro é André Luiz de Freitas Castro. Não tem um bom histórico recentemente. E também pro jogo do Corinthians, do Palmeiras e Corinthians, o Weber saiu do efeito suspensivo. E vai apitar. Então a gente já fica. Tanto corintiano como palmeirense e flamenguista já fica com aquele pé atrás com a arbitragem, como todos os times no Brasileirão. Pode falar. Na cabeça do jogador, eu acho que realmente ele vai querer participar, vai. Independente da lesão. Só que eu não sei até que ponto é prudente ele fazer isso. Porque ele tá voltando de uma lesão agora e vai saber o que acontece no meio do jogo. Então eu acho meio arriscado, só que... Talvez para um segundo importante. Tempo. Eu acho que sim. Para os últimos 25 minutos de jogo... Mas acredito sim que ele... E depende do jogo também, eu acho. Porque se o Palmeiras, caso, sei lá, abre um placar de 1-2-0, mesmo sem ele, não vão forçar o Gabriel Jesus a entrar em campo, não tem necessidade. Mas caso esteja um jogo 1-0 ou 0-0 ainda, então vão querer usar como se fosse uma arma secreta do Palmeiras. É, porque ele é uma peça-chave, né? E é um cara que é diferencial, ele entra querendo partir pra cima da defesa adversária, cavar uma falta, um pênalti, ele vai buscar ajudar o Palmeiras não necessariamente com gol, então num âmbito ofensivo geral, não só buscando necessariamente fazer um gol. E tem a volta do Arouca também, né? Que a suspensão dele foi revogada. Arouca e Alexandre. Alec gol. Eu acho que o Alexandre, nesse jogo, mesmo sem ritmo, seria uma boa também, pelo menos, que mas é a lei do ex, né? Segundo a escalação aqui que me passaram, o Lucas Barrios vai começar, né? Ou ele ou o Gabriel Jesus. Eu acho que esse jogo tem uma cara mais pro Barrios do que pro Rafael Marques, por exemplo. É, o Rafael Marques... O Jesus tá, eu acho que não fraco. Começa. Não. Eu acho que não é nem fraco, acho que é o estilo de jogo dele não... Não é pro jogo... Vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo de área, de bola aérea. E o Rafael Marques, mesmo sendo bom na bola aérea, não vem fazendo bons jogos na questão aérea. Ele tem um bom passe, ele tem um bom posicionamento, mas acho que esse é um jogo mais pro Lucas Barrios e que também, no pouco que fez, não foi muito pelo Palmeiras, mas ele fez já gols decisivos contra o Fluminense e em outras ocasiões também. Bom, então vou passar aqui a escalação provável do Palmeiras, né? É Jailson, Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto, Gabriel, Tietê e Moisés ou Cleiton Xavier, Dudu, Roger Guedes e Lucas Barrios ou Gabriel Jesus, que está em dúvida ali. É um bom time. Rafa, o que você pode dizer aí do jogo, dessa escalação, né? Ah, então, o jogo em si eu acredito que vai ser um dos... Eu acho que tem tudo para ser o jogo do Campeonato Brasileiro. Não só por ser um confronto direto, mas enfim, pelo momento que as duas equipes vivem. No começo eu acho que ninguém acreditava que o Flamengo conseguiria chegar numa vice-liderança, brigando pelo título. E acredito que vai ser um jogo muito bom, até porque 138 países vão televisionar essa partida. Então é basicamente uma final de Copa. A GoiTV vai transmitir para a América Latina inteira e em inglês para os Estados Unidos. Bem Sports 10, a maior emissora da Arábia, também vai transmitir. Sport TV 3 de Portugal vai transmitir. Na Alemanha e na Rússia, quem vai transmitir vai é a AOTV. Do Brasileirão na Rússia. Exatamente. É. Em diversos fuso horários, eles vão conseguir adaptar. É final de Copa. Quebrando fronteiras. Exatamente. Né? E na Austrália também. Eu acho que a Rússia nem é mais surpreendente. É a Arábia Saudita. Imagina a narração do gol. Coisa maravilhosa. Muito bom saber, né? Essa informação da Rafaela. Muito interessante. Muito bom saber. Que o futebol brasileiro está sendo espelhado pelo mundo, né? Tá tem um alcance gigantesco ali. E normalmente em jogo grande, até aparece no Globo Esporte, né? Complementando o que a Rafa falou, algumas narrações em inglês mesmo. Ah, tipo, Palmeiras e Corinthians, o último que teve no Allianz também mostrou narração em inglês, necessariamente foi televisionado para os Estados Unidos. E acho que o último, Corinthians e Santos também, teve o mesmo tipo de tratamento. Então, eu acho que é aquela coisa, não chega informação para a gente, mas eu acho que sempre estão de olho no futebol brasileiro, querendo ou não. Eu acho que vai ser um jogo assim, nível mundial. Passar na Arábia Saudita, Austrália, Rússia, Alemanha, nesses países, mostra que passar futebol em todo o brasileiro. Eu quero saber quem vai se arriscar aqui a narrar um gol em inglês, hein? Um lance aqui. Um futuro gol aqui. O Vinícius adora, ele tá aqui no estúdio, Diego. Ó, ele já até na rua. Uma simulação aqui, ninguém se arrisca a soltar o inglês? Eu não. Solta você, Dani. Todos envergonhados. Eu, infelizmente, não vi nenhuma transmissão em inglês até hoje. Então não dá pra fazer. Com toda certeza não é tão animado. Bom, vou passar a escalação do Mengão aqui pra vocês. Alex Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz e Jorge. Márcio Araújo, William Arão e Diego, Everton, Gabriel e Leandro Damião. Força máxima, né? Vem completo o Mengão, melhor visitante. E engraçado que falando do Flamengo, foi ver esse ataque com Everton, Gabriel, Leandro Damião. Né, em muitos times, o Gabriel e o Leandro Damião não seriam titulares. Exatamente. Eu digo assim, por exemplo, no lugar do... Márcio Araújo também, né? Então, Márcio Araújo o Márcio Araújo, ele é interminável em qualquer time. Foi no Atlético, foi no próprio Palmeiras e tá sendo no Flamengo. Ele não sai. Ele entra. É que ele é disciplinado. Rafael Vaz não seria zagueiro nem no Magic Jota. Mas eu acho que o que, por exemplo, no caso do Flamengo, que o Flamengo vai explorar muito, é a ausência de... Na verdade, a presença do Zé Roberto. Que eles vão querer forçar o jogo porque consideram o Zé Roberto mais velho, mais lento, supostamente. Exatamente. Mas eu acho que, no caso do Palmeiras, se ele for explorar algum ponto fraco, eu acho que o Jorge e o Pará, defensivamente, são bem defeituosos. O Pará, então, é o momento do Pará. Eu acho que não é um bom lateral. Eu também até diria o Hever, ali, que ele não é tão rápido também. O Hever é bem, bem pesado, né? Exato. E o Rafael Vaz dá bico por mato. Tudo bom. Bom, amanhã falaremos do resultado do jogo e de todo pós-jogo, mas vamos falar um pouco de Corinthians agora, então solta o hino aí. Timão que joga hoje lá no Couto Pereira às 9h50 contra o Curitiba já tem escalação confirmada. Vai de Cássio, Fagner, Wilson, Balbuena e Wendel, Christian, Camacho, Rodriguinho, Marlone e Luca. E o estreante ali vai fazer o primeiro jogo como titular, Gustavo. Vai jogar, o que vocês podem falar principalmente do Gustavo? Você acha que pode dar certo? Ele tá tentando fazer o primeiro gol com a camisa... Vou começar, Felipe, o que você pode falar do Gustavo? Bom, acho que é uma tentativa bem válida vir com o Gustavo, porque realmente o ataque do Corinthians está péssimo, sejamos francos. O Guilherme é suposto camisa 9, exatamente. Nem camisa 10 ele é. Esse que é o problema, né, cara? Eu acho que merecido dar uma chance pro Gustavo. Acho é, ele é novo ainda. Tem que ter uma sequência, porque o jogador às vezes, demora pra aqui, me falaram adaptar. Aqui que o Gustavo foi titular contra o jogo contra o Santos. Me desculpe, ouvinte. Então já é o segundo jogo, mas ele não finalizou ainda pelo Corinthians. Ele ainda busca o primeiro gol pelo Corinthians. E o primeiro chute é o gol também. E o primeiro chute. Vamos por partes, né? Não, mas eu acho que o que o Dali tá falando aqui, eu acho que eu concordo que é uma boa apostar. Eu também, às vezes, eu concordo de usar o Gustavo como esse jogador de referência, que é o que tá faltando no Corinthians, porque o André nunca foi, no Corinthians, pelo menos, nunca foi esse jogador de referência, nem perto pro torcedor de Corinthians. Mas eu acho que pode se utilizar o exemplo do Palmeiras com o Roger Guedes. São dois jogadores que vieram do Criciúma, que tem um ano de diferença, então tem que ter um tempo. Ele pode começar muito bem, como o Roger Guedes começou, e cair, que é normal da idade. E como o Gustavo falou, e como agora o Gustavo, ele não começou fazendo gol, jogando totalmente bem ou à vontade, mas é um menino, tem 20 anos, então tem que ter toda a paciência do mundo. Pelo jogo do Santos, no primeiro tempo, até parecia que ele tem muito potencial. Sim. Só que ainda ele tá cru, querendo ou não. É, que ele saiu de um Criciúma, que com todo respeito ao Criciúma, é um time médio pra Exato. Pequeno, e foi pro Corinthians. Não é fácil você vestir a camisa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. E já chegar marcando gol. É. É meio Por complicado. Isso que eu acho que hoje a partida contra o Curitiba é uma partida ideal, assim, para que ele possa jogar com mais calma. Porque começar com um clássico, né, contra o Santos, na casa do Santos, é uma pressão a mais. Sem a torcida visitante. Sem a torcida, exatamente. Então eu acho que é um momento que ele tem uma tranquilidade para jogar o futebol dele, sem a pressão que vestir a camisa do Corinthians certamente impõe. E eu acho que é um bom momento, até porque, como o Koba falou, não tem muita opção no ataque, então... E Guilherme? Eu acho que com a falta de jogadores ofensivos ali na posição dele, ele merece uma chance, e não só uma chance, como uma sequência, porque eu acho que todo jogador só engata depois de uma sequência, não tem como ele fazer 4 gols sem ter jogos, né? A não ser que ele seja muito acima da média. A não ser que ele seja um monstro. Mas vamos dar sequência pro garoto, ver no que dá, e lembrar também que o Curitiba jogando em casa... Já vacilou bastante, mas também já colocou tá 4-0 no Grêmio. E tá numa recuperação vem no campeonato. O time vem jogando bem. Mesmo com jogadores renegados em outros clubes. Neto Berola, Juan. Leandro. Leandro e Neto Berola fizeram um gol no Grêmio. Kleber. Leandro é isso. Quebrou o pé, né? O Leandro fez gol no Grêmio, né? Ei, lei do ex, né? Coisa. O Neto Berola só volta também na próxima temporada, verdade. Mas que ele quebrou. Mesma lesão do Luiz Ricardo, do Botafogo, que também quebrou o pé. Verdade. Complicado. E o Curitiba vai firme também, viu? O Corinthians não vai ter vida fácil, não. Como não teve também contra o Santos e contra outros clubes. E tem uma novidade. No começo eu disse que o Corinthians vai em busca do inexplicável. Isso porque hoje eles estreiam a camisa nova. E azul. Tem toda azul. E azul porque azul é a cor que representa lealdade, fidelidade, personalidade. Gente. E o ideal que de um fofo. Sonho. Tudo isso está incluso realmente na propaganda da camisa. E só mais um detalhe. A Nike mesmo chama essa camisa, intitula essa camisa de camisa do inexplicável. Então, tem uma questão legal também, que é assim, tem torcedor que não gosta. De terceira de camisa. Camisa laranja, por exemplo. Eu gosto de terceira camisa, mas aí tem que ser um negócio de enfeite. Agora, exato. Se azul do Corinthians é lealdade, o que seria o marca-texto do Palmeiras? Ousadia. Enfim, e o amarelo. O São Paulo também inventa amarelo. Umas camisetas. O São Paulo brilha nessas coisas. É o brilho também. É o amarelo pra trazer o brilho que a equipe tá tendo. É como o Corinthians busca inexplicável, porque conseguir chegar onde quer, no Hepta, no caso, seria realmente algo inexplicável. Mas assim, a primeira camisa do Corinthians, que não preta e branca, foi em 2008, que foi a camisa roxa. Nossa. E depois teve... Aquilo lá era de doer, hein? Aquela era. E depois teve a do Centenário, e teve a amarela, e teve a laranja, enfim. Só que tem, como eu disse, tem torcedor que não gosta, mas tem um fato interessante, que é só pra colocar mesmo. Eu acho que pelo menos esse marketing foi muito bem feito. Foi muito bem feito. A camisa e tudo mais. Será que o torcedor vai comprar depois de ouvir a Nike falando isso? Eu não sei, mas eu acho que é melhor do que muita terceira camisa que surge. A do São Paulo, por exemplo, que o Dali falou... É um amarelo gema que olha... E aquela... O Borussia tem... O Borussia parece Dortmund aquele tem inveja. De tem inveja, sabe? E aquela outra aqui? Parece esponja. Parece a parte de cima da esponja. E aquela outra que parecia que a camisa tava do avesso? Ah, é, a do não. Sangue, né? De é. Dar o sangue. Ah, é aquela tá complicada. Esse negócio de terceiro uniforme tem que tomar muito cuidado. Eu até aceito o terceiro uniforme, acho muito estranho, mas assim... Depende já o meu do pai, também. Vou citar o meu pai aqui, porque ele acha um absurdo, só reclama, acha um absurdo. Corinthians jogar de roxo, São Paulo jogar de amarelo, Palmeiras jogar próprio... de azul... Daqui a pouco o Vasco tá jogando de vermelho. No próprio regulamento mais, lá da diretoria do São Paulo, o fala. O Vasco jogou de azul. É. Por causa da Cruz de Malta. Mas o próprio regulamento do São Paulo fala que o primeiro e o segundo uniforme tem que ser iguais. As listras têm que ser iguais. É, não pode mudar. É uma regra. Por isso que eles extrapolam no terceiro uniforme. É, os times estão perdendo a identidade, eles capricham, né? Diria. Os times acabam perdendo um pouco da identidade deles, né? Falando em identidade, puxando um gancho, a gente tá falando de ataque. Voltando ao Corinthians rapidinho, a gente tá falando do ataque do Corinthians, do Gustavo, que foi comprado pelo... Gastou uma grana considerável, né? Porque é uma revelação do Criciúma. Mas ontem o Corinthians jogou o primeiro jogo da... Final Sub-20, da né? Final Sub-20. Brasileiro. E o Léo Jabá fez um gol. 1-1 jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E eu me pergunto, o Léo Jabá não poderia subir... Pra fazer pelo mesmo período de teste no profissional, usar um pouquinho a base. O Corinthians sempre foi considerado um expoente dentro do futebol de base. Se é aquela coisa, se, querendo ou não, com todo o respeito ao jogador, se o Lulín e o Dentinho subiram, por que, que o Léo Jabá não pode? O Léo Príncipe é um exemplo. Chegou pra apagar o fogo e tá jogando muito bem. É que é estranho, né? O Corinthians nunca consegue aproveitar os caras. Investe muito tem. Na base. Exatamente. Mesma coisa em São Paulo. O único que aproveita é o Santos. É. Eu fui numa partida uma vez, um tempinho atrás, contra do Sub-20 do Corinthians, contra o Fluminense, e o Léo Jabá, ele não conseguiu ficar a partida inteira. Ele tava muito cansado, assim, fisicamente, você via que ele não tava aguentando. Eu não sei, ontem eu vi só os detalhes, assim, não acompanhei a partida toda, mas eu não sei se nesse aspecto físico que eu vi, que ele não tava bem, não tava aguentando e não tava... conseguindo o ritmo do jogo, se ele já tiver num aspecto bom fisicamente, eu acredito que ele mereceria, sim, ir pro time principal. É, eu digo isso porque ele tá sendo um dos artilheiros do Sub-20 e mostrou no gol de ontem, pelo menos um senso de posicionamento, que o Corinthians tá precisando de daquele atacante mais vertical, né? Não mais de área, que tanto vertical como também jogador de área. Então, é uma ideia, assim, pro Corinthians. E o Léo Jabá não subindo para o profissional, tivemos hoje uma notícia, Rodrigo Figueiredo, jogador de 19 anos, nascido em 96, não sei se ainda fez aniversário, tem 19, se tem 20, não tenho a informação correta. Já tem mais dinheiro que a gente. Assinou o contrato hoje com o Corinthians de 2 anos, vai subir para o profissional após o segundo jogo da final do Brasileirão Sub-20, rapaz joga bem. Tenho meus contatos e ele estará conosco aqui daqui a alguns dias. Provavelmente estará aqui na rádio, provavelmente, né? Estará aqui para dar uma entrevista e contar da sua trajetória para a gente. Menino camisa 10 do Sub-20 do Corinthians, que vai subir pro profissional daqui a algumas semanas. Bom, falamos bastante... Ah, quer completar, Rafael? Eu só queria complementar a minha informação sobre as camisas. Pode porque, falar. Assim, em 47 partidas que o Corinthians disputou na história... com a camisa que não a preta e branca. Tipo aquela laranja do terrão. É, ai, aquela Deus. Laranja do terrão que fica horrível na torcida, assim, mas enfim. Tem o Corinthians, exatamente. O Corinthians venceu 23 partidas, empatou 13 e perdeu 11. Então, quem não estiver muito feliz com o elenco do Corinthians, porque, né? Pode se apegar pelo menos no fato da camisa ser nova. Superstição, né? É o que o Palmeiras fez com a camisa marca-texto, né? Sempre que jogava jogo decisivo, jogava com a marca-texto. Era horroroso. É um amuleto, quase. Era superstição. Boa análise, Rafaela. Cuca. Já falamos bastante do Corinthians. Vamos descer a serra, vamos falar do Santos. O Santos que joga na Vila Belmiro contra o Botafogo. Opa, erraram aqui joga na... Luso Brasileiro. Sim, desculpa, Luso erraram Brasileiro. Na produção. Arena Botafogo às 7h30 da noite diante do Botafogo, né? Olha obviamente. Só. E o Santos vai em busca do G4, né? É a briga desse ano. Não tem muito mais do que... Tá torcendo por um tropeço do Corinthians lá sim, no... É, dependendo muito dos outros. Santos, né? Que enfrenta um Botafogo, que é o melhor time do retorno, que vem muito Camito. Bem. Camilo no, né? Meio de campo. Neilton. Sem passar, né? Lei do ex aí, hein? Ó, tá tem várias, pintando, hein? Hoje tem, hein? Hoje tem lei do ex, hein? É, pois é, né, Dario? vai ter, o Santos vai ter a volta de Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Vitor Ferraz. É, e no, é, em referente ao Botafogo, vai sem o Sassá, que tá lesionado, mas, e o... Ai, eu esqueci o nome do rapaz, não é Carlos. Enfim, eu vou pesquisar, ganhou a vaga dele e vai jogar junto com o Neilton. Do Sassá, exato. Pera. Escalação provável, pera que agora... É alguma coisa com K, preciso pesquisar. Bom, eu não tenho aqui o nome do jogador... Mas o que a gente pode... Já iremos procurar... É, sim, mas o que a gente pode falar é que o... substituto do Sassá Lotelli. O Santos vai ter a volta dos principais jogadores, né? Vitor Ferraz, Lucas Lima e o Lucas Lima Ricardo não tem Oliveira. Sido o... Então... O Lucas Lima. Não é o camisa 10 não que era o que Santos a gente precisa, mas ele daqui a pouco engata aí. Viu? Ah, achei a escalação do Botafogo. Canales vai ser substituto. Canales. Jogador uruguaio. É forte, né? Vai ser Sidão, Emerson Silva, Emerson, Diego Renan, Vitor Luiz, Dudu Cearense, Bruno Silva, Camilo, Diego Barbosa, Neilton e Canales. É o que o time pode fazer, né? É um 4-2-3-1, bem diferente. Já que você falou a do Botafogo, eu vou emendar do Santos aqui. Boa. Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca na zaga, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno no meio de campo, Jean Mota, e aí tem a dúvida de entrar o Walterson ou o Vecchio, e pra fechar o time, Ricardo Oliveira. É um time forte, né? É um o Vecchio time... entrou bem na última partida. Eu não acompanhei a última partida do Santos, mas pelo que me falaram, ele foi bem no jogo, sim. E vocês acham que o Santos tem mais chance do que o Corinthians no G4 ou não? Olha, eu não sei. Olhando assim no papel, parece que tem, só que você vê cada peça de cada... De cada jogador que tem, parece que tem mais futebol do que o Corinthians, provavelmente. Só que, né, não sei direito, eu não posso afirmar nada. É, eu acho que se o Santos ganhou do Corinthians sem Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Vitor Ferraz... Desfalcadíssimo, né? Eu acho que não perde pro Botafogo com todos eles de volta, não. O Copete, se eu não me engano, tá fora, né? Suspenso. Tá suspenso. Ganhou o terceiro amarelo contra o Ele ganho, tá fora e ganhou um de presente. Aí fica um descanso, né, pro jogador. Daí tem o Jean Mota e o... É, Jean Mota, o Walterson e o Vecchio. Tá aí a dúvida do Dorival. Eu acho que provavelmente vai ser o Jean Mota. Também se for usar como o Copete, que joga pelos lados, caso ele queira centralizar o jogo e ter um pouquinho uma qualidade de passe melhor e trabalhar melhor a bola no, na parte central do campo, provavelmente o Vecchio, que é um meia mais de criação, vamos dizer assim, não é tanto um ponto de lança. E o David Braz voltando à zaga? O Luiz Henrique sentiu um incômodo e nem foi pro Rio de Janeiro. E o Dorival escalou o David Braz. Era o xerife, né? David Braz me assusta em qualquer lugar no campo. Pode ser na zaga também. Fora do campo também. Te assusta também? Eu não gosto dele. É aquele zagueirão de fazenda, né? Eu acho fraco. Eu não zagueirão gosto de fazenda é o Vitor Ramos. Também. Temos muitos hoje em dia. Mas David Braz já foi muito importante para a equipe do Santos. Eu acho que ele vai... Não digo que ele vai jogar bem, mas acho que ele tem o... Vai saber jogar... É, eu acho que ele não compromete. Não irá comprometer, porque acho que ele já conhece o Sam, sabe como joga e tal. E é uma pessoa, querendo ou não, com as críticas da torcida, ele sempre soube lidar com isso e jogar tranquilamente. Bom, falaremos mais de Santos amanhã e agora vamos falar do Tricolor Paulista. Solta o hino aí. É, o São Paulo aí que está cheio de problemas dentro e fora de campo, tá complicada a situação do time, mas temos uma boa notícia, o elenco tricolor comemorou a permanência de Michel Bastos. Ele fica! E, Thiago, aproveitando aí a sua deixa, o que você pode falar do jogador e do que ele pode fazer pela equipe? Michel Bastos, que vem sendo muito criticado pela torcida, muitos dizem que ele ainda não se recuperou da dengue que o atacou 2 anos atrás, ele não vem apresentando um bom futebol, mas é um jogador que, se sair do São Paulo, por exemplo, amanhã, e ir para um Grêmio, para um Internacional, para um Coritiba que seja, vai fazer a equipe para o título, jogador que com vontade ele leva o time aonde ele quiser. Imagina ele no elenco do Corinthians hoje em dia, já tá brilhando. Dá uma experiência, então tem que saber aproveitar. Eu aceitaria ele no Palmeiras. E ele acho que teve uma conversa com os dirigentes, com os jogadores mesmo, porque com a torcida não tá dando pra conversar, né, que a torcida já chega na violência, Pé na porta já. Convenceram ele e acho que ele fez certo de ficar pelo menos até o final do contrato. É, eu acho que ele realmente ficou no São Paulo por conta da contratação do Marco Aurélio Cunha. Porque aí ele vai finalmente ter um respaldo da diretoria e aí sim vai conseguir responder dentro de campo. O Marco Aurélio Cunha deu uma entrevista falando que sentiu sinceridade na demonstração dele de falar que quer ficar no clube. E quem comemorou muito foi o Thiago Mendes, que falou que o Michel Bastos pode fazer diferença ainda no restante do campeonato. E ele citou uma coisa legal, que o Wesley também foi muito cobrado. Talvez não tanto quanto o Michel, não sei, mas foi cobrado também, agredido verbalmente, etc. E agora tem o apoio do Marco Aurélio e do próprio treinador. Então, isso de repente pode voltar a acontecer com Michel Bastos e ele pode fazer muito ainda pelo São Paulo, como disse o Thiago. É, que o Wesley tem... Do Wesley. É coisa séria. Aquilo ali é coisa séria. Aquilo é um delito. Mas é que o Wesley tem passado por isso desde o tempo que foi contratado pelo Palmeiras, quando ainda jogou a Série B. Na Série B ele não mostrava... Vontade. Uma vontade de... Aliás, não de estar lá, mas de jogar no geral. E eu queria só... Acho que ele errou de profissão, né? É. Acontece. Acontece na vida. Mas né? Porque ele tá ganhando muito dinheiro. É. Mas ele não gosta, né? Parece que ele tá muito afim. Ele queria ser físico quântico, sabe? O presentão do Palmeiras, viu? É. Que amigo Palmeiras, viu? Mas é troco pelo Ilcinho. Mais uma boa notícia pro torcedor é o Chaves, né? É isso que eu ia comentar agora. Ele não tem nada de craque, mas tem tudo de matar. 9 jogos, 6 gols. Atraindo a torcida São Paulina aí, hein? Melhor início de um atacante em 14 anos, São Paulo. Melhor que o Caleri? Desde do Luiz Fabiano, de gols seguidos no começo. Tá, porque o Caleri, ele fez 3 gols ou 4 no Água Santa. Que é isso? Mas depois ficou algumas partidas sem fazer gol, se não me engano, acho que 5 ou 6 partidas. E depois engrenou depois mesmo. Depois engrenou, né? Na Libertadores. Na Libertadores, no Paulista. E até, acho que chegou a jogar a Copa do Brasil? Não. Chegou. Eu não sei. Ele engrenou depois da temporada. Mas o Chaves, ele no chegou Brasileirão, que é bem mais difícil também, né? Não. Sim. Jogando contra o Água Santa, pegando o Palmeiras no Allianz Parque, fazendo gol contra o Figueirense. Ele precisa, né? de centroavante. Tirando o gol contra o Atlético, o resto é gol de centroavante, de alguém que tá sempre... Pode não ter a técnica, mas tem muito senso que golaço, hein, contra o Atlético. Tem muito senso de posicionamento dentro da área. E ainda sobre o Michel Bastos, nessa temporada ele fez 36 partidas pelo São Paulo, marcou 5 gols. Nossa! E 6 passes para gol. Ele tá animado. Junto com o lateral direito Bruno e o atacante Kelvin é o maior assistente do... Artilheiro ele. É e bom. Ele nem joga muito, hein? Chaves, em meia dúzia de jogos, já tinha mais gol que ele. Mas é outra função também. Exato. É complicado dizer, né, Dali? É totalmente diferente. Mas a importância é a mesma coisa de falar que o Mena ganhou vários amarelos também na vida. É, a gente pode ver que quando o Michel Bastos jogou com raça, com vontade, na Libertadores, o time... Exatamente. O São Paulo chegou... O São Paulo chegou até a semifinal muito por causa do Michel Bastos, né? Querendo ou não. Até o Wesley teve uma boa participação na Libertadores. Não pode falar isso, mas é verdade. Não, concordo. Então eu acho que é uma questão de motivação pro jogador. São Paulo chega então pro título, é isso que vocês estão querendo me dizer. Com o Michel Bastos de volta é campeão. Com certeza. Nem da Copa do Brasil. Todo mundo vai perder. Da Série B, talvez, do ano que vem? Talvez da Série B. Acho que tem times piores pra cair. Sim. No... Eu já falei isso aqui. Eu acho que o São Paulo teria que fazer uma façanha pra conseguir ser rebaixado no Brasil. Eu acho que realmente o São Paulo vai ficar ali no meio da tabela. Que é o que o Inter tá fazendo, por exemplo. Mas aí o Inter tá indo longe demais, né, na façanha. E provavelmente vai cair. E o Inter que tá não ganhava há meses ganhou do Santos roubado, né? Então é aquela coisa, né? O Internacional ainda não... Mas foi roubado no jogo contra o Atlético. É, também. Não deram então, também. Mas então, é só e pra... É um time, e se você for ver peça por peça, o Internacional tem time bem... Exato. Mas parece que não encaixa o time, né? Inter. Não consegue, Inter e Grêmio. Não consegue nunca, jogar nunca um futebol vai. Bonito. Também troca de técnico a cada meio semana. 3 dias troca de técnico, chega um cara novo. Bom, vamos voltar pro São Paulo. Vamos lembrar o ouvinte. Desculpa, ouvinte. Joga amanhã contra o Cruzeiro no Morumbi. 21 horas. É um jogo difícil. Jogo difícil. E já temos a escalação não, aqui. Aprovada. Sem Ábila e sem Arrascaeta, as coisas não ficam tão complicadas. Vamos né? pra provável o escalação. O reserva aí, é só o Rafael Sobis, né? Denis. É só o Rafael Sobis. Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio ou Lianco e o Mena. No meio de campo, Hudson, Thiago Mendes, Wesley e Kelvin. E na frente, Cueva e Chaves. É o que o São Paulo tem de bom, né? É, eu acho que seria, entre aspas, o time ideal. Isso é o que tem de bom? Pois é. Imagina o que tem de ruim. E o Mena voltou pra posição dele, né? E o Mena falou que quer ficar em São Paulo, que ele se sente em casa. É, fica no banco, então. Atrapalha menos. É, a torcida do São Paulo, eu não gosto do Mena, não. Imagina. Muito menos do Bruno. Vocês, né, acham que o Matheus Carlinhos é melhor? Carlinhos, então, não, xingando a torcida? É cada uma no São Paulo que eu vou contar pra vocês. É só alegria. Né? Eu acho que tem que trazer de volta o Caramelo. Mas então, só dando uma recapitulada aqui, o Cruzeiro vem com desfalques, o Ábila e o Arrascaeta tomaram o terceiro cartão e estão fora da partida. Então eu acho que até o time do Cruzeiro não vai estar tão encaixado assim, porque o Arrascaeta e o... E o Repetindo, Ábila. Arrascaeta e Ábila foram muito importantes nos últimos jogos, fundamentais para as últimas vitórias contra o América Mineiro. Mesmo na derrota agora contra o Botafogo, eles foram muito bem. Então eu acho que o São Paulo pode estar mais encaixado, digamos assim, vindo da vitória contra o Figueirense, que vinha muito tempo sem ganhar. Eu acho que é um jogo que o São Paulo tem que ganhar, tem que fazer o jogo dele. E com o fico do Michel Bastos, acho que a equipe tem que empolgar e fazer o torcedor retomar a confiança que sempre teve. É, só para encerrar o assunto São Paulo, eu acho que o Ábila também e o Arrascaeta vão fazer a diferença para o Cruzeiro, ainda mais por ser um jogo fora de casa. O Ábila, que tem uma média próxima do Chaves, né, nesse começo de carreira no Cruzeiro, mas eu acho que, só puxando um pouquinho um tempo atrás, tinha um Evandro que jogava no Atlético Paranaense, que era jogador de São Paulo, e foi vendido. Hoje ele jogaria tranquilamente no São Paulo. Jogaria, pra ver como o São Paulo não aproveita a base, que é muito acima da média em relação às outras. Bom, falamos muito dos quatro grandes paulistas, então vamos para um rápido intervalo. Você pode aí tomar sua água e no banheiro, que a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say. when I lay it on. Come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say. Oh, I got your hey, oh, listen what I say. Oh, the more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa. Estamos de volta e agora falaremos do que, Zé? De Champions League, né? Então cadê, vamos cadê viajar pra Europa. Vamos pra Europa. Ah, não foi a viagem pra Europa, mas foi a música tema da Champions. Então vamos falar os resultados de hoje, né? O Manchester City ganhou de 4-0 do Borussia Mönchengladbach da Repete Alemanha. Repete o nome pra mim, por favor, Guilherme. Borussia Mönchengladbach, pro ouvinte que não para entendeu. Poliglota, para mim, ser um Defentala. 4-0 com o quê? 3 gols de Agüero. 3 gols de Agüero. De Agüero. Agüero. Agüero e um de Iheanacho. No grupo E, Bayer Leverkusen e CSKA Moscou empataram em 2-2. E do outro jogo desse grupo, o Mônaco ganhou fora de casa do Tottenham da Inglaterra por 2-1. Pelo grupo F, uma lavada. Na Polônia, o Legia Varsóvia perdeu de 6-0. Do Borussia Dortmund. Esse é mais fácil de falar. Fala o nome de um dos zagueiros do Borussia que fez o gol. É... Sócrates. Pastopoulos. Olha que Sócrates. Eu ia falar Hummels, mas o Hummels mudou de time, né? O Hummels, ele é meio traíra. E do outro... Daqui a pouco ele volta. Passa 2 anos e ele vai voltar. E no mesmo grupo, o Real Madrid ganhou com gol no último lance, hein? Sofrido. Contra o Sporting, o Bruno César, que já jogou no Corinthians e no Palmeiras. Chuta, chuta. Fez o gol do Sporting, abriu o placar, aí depois o Cristiano Ronaldo acertou um chutaço. E quem fez o gol decisivo? E aos... Morata! 49 Eita. Do segundo tempo, Morata acertou a cabeçada que deu a vitória cabeçada pro time merengue. Cabeçada fulminante. Não tinha o que o goleiro fazer ali. Cruzamento de James. Por 5 minutos que o Sporting não consegue uma façanha incrível, ganhar do Real Madrid, cara. No Bernabéu com, gol, com gol do Bruno César. Nossa. Até os quase 89 minutos de jogo. Aos 89 saiu um 1-0, não se perde um jogo aí, né? Um time europeu. Imagina o torcedor que falou, ah, acho que eu já vou dormir, já tá acabando. Que absurdo. Coloca isso. Coloca todo mundo no gol. Eu fico indignado. É, mas foi de falta o gol do Cristiano Ronaldo, foi um golaço. Ah, coloca todo mundo não, mas no gol. Não tira a minha indignação de perder um jogo aos 89 minutos. Não foi aos 89. Coisa foi de São aos Paulo, isso. 50. Não foi falta? Temos informações aqui do nosso maior sonoplasta da cidade aqui, senhor Flávio. Nem pra falar do país, você fala da cidade. Da cidade do Brasil. Pra dar aquela enrolada. Quebrada, assim, né? E não foi falta, hein? E não é uma análise dele, é uma análise que ele viu de especialistas. Ele já conversou com especialistas e foi isso, não foi falta. Portanto, o Sporting foi o quê? Roubado. Garfado. Roubado. Garfado. É, roubado ele é todo dia com o Bruno César como jogador. Não, coitado. Um engano, Bruno Sport, César é um engano. O Sporting devia começar 3-0 todo Bruno jogo. Bruno César, André. Elias. Elias entrou durante o jogo. Pra assustar. Eu acho que tentaram colocar o Elias para marcar. Ih, já aí, viu? O Elias entrou aos 35 do segundo tempo. Foram os 10, ele precisou de 10 minutos pra estragar tudo. Tipo Douglas marcando o Ribeirinho. É, aí não tem como, né? Douglas Mito? Opa. Não, mas é, Champions. Fico imaginando um estrago que um jogador desses, um Morata, um Cristiano Ronaldo, faria num Campeonato Brasileiro. Que absurdo, né? E se perdesse ia ser legal, assim, entre aspas, porque o Cristiano Ronaldo falou que jogar contra o Sport seria um privilégio, do aspecto de que ele queria jogar, queria fazer gol, assim, não levando em consideração nenhuma ele já ter passado pelo clube. Então, se o Sport tivesse ganhado, seria demais. Ia dar com a... Complicado. Ia ficar feio pro Cristiano Ronaldo. Eu não consigo imaginar o André comemorando um gol em cima do Real Madrid. Eu também, não consigo. Quem sabe, né? Muita gente não imaginava o Casemiro jogando no Real Madrid, então... E tá jogando muito. O Zidane falou pro Tite que é o jogador que dá o equilíbrio pro time do Real Madrid. Bom, se o Zidane, que jogou na mesma posição que ele, fala isso, eu vou falar... Quem diria, não é mesmo? É, pois é, né? Daqui a pouco o William José tá no Barcelona. É, mas Keikson, né? Mas pode. Eu vou dizer então. Mas se o Zidane pode dizer, eu vou dizer também. Eu que sou o maior atacante aqui do Mackenzie, eu vou dizer que o nosso querido. Eu sou um atacante, mas meio campo. Bruno César é um monstro do futebol. Tem que ter vaga na seleção. É, depois desse comentário de Thiago Dalli, eu vou até mudar de jogo, né? Porque vamos pro muda de esporte. Não. Vamos falar de golfe, agora. De badminton. Oh, no grupo G, o nosso querido Leicester, que fez história ano passado, ganhou fora de casa do Clube Brugge, da Bélgica. Time do Leandro Pereira. É esse time que hoje ele está no Palmeiras. É o time dele, ele está emprestado. 3-0 pro Leicester. Será que vem um título de novo aí ou é só enganação de festa? Eu acho que vai para as oitavas, mas acho que não passa das oitavas. Passadíssimo. Eu espero queimar a língua só pela zoeira. Pô, vai ser absurdo, sem brincadeira. Eu não consigo acreditar. O Mahrez fez 2 gols hoje. Um de falta e um de pênalti. É, o Mahrez é muito bom. Gosto desse jogador. Eu jogaria com ele no meu prédio. Você permitiria. Eu deixaria ele jogar no meu time. Eu duvido de quem foi o terceiro gol do Leicester. Aliás, o primeiro gol do Leicester. Não foi do Vardy, foi? Foi do Albrighton. Albrighton. Joga dispensado bem. Do Aston Villa 2 anos atrás. E campeão inglês no ano seguinte. E hoje brilhando na Champions League, né? A vida dá volta. E o Aston Villa na segunda divisão. Opa! O Brighton escolheu bem. Opa. E pra fechar aqui, Porto e Copenhague empataram em 1-1 em Portugal. Mau resultado pra equipe do Porto, hein? Péssimo. E o líder agora é o Leicester, né? Então, tá aí, ó. Tá saindo a jaula. tá tudo escrito nas estrelas. Será que o Leicester é campeão da Champions? Tá escrito já? Imagina Leicester e... Falando em Leicester e Barcelona, teve um amistoso entre Leicester e Barcelona. Teve. E o Leicester deu muito trabalho. E foi quanto? 4-0? Foi 4-2. 4-2? Com o Leicester colocando acho que 2 ou 3 bolas na trave. Quem sabe numa Champions League com um jogo de ida e volta, ou numa final, num jogo único. Ninguém sabe, né? Ah, eu acho muito difícil. Mas sonhar não é... Não é válido. Sonhar não é que é impossível, mas não custa nada, né? É bom sonhar. Isso aí... Imaginava o Bruno César fazer um gol na Champions League. Foi um gol bonito, porque ele tirou do goleiro. Eu não vi. Ele recebeu. Teve dificuldade, teve não foi dificuldade, um gol de vovó, não, né? Não foi aquele gol bate-rebate. Queria acrescentar também que o André tava cotado pra voltar pro Sport, morar lá no Recife. Sport ficar na praia. Aí ele não, foi pro Sport. Sport Recife. E acabou indo pro Sport, acho que a mídia ouviu errado. Rapaz, foi se dar bem lá em Portugal, Depois das Olimpíadas, depois do primeiro jogo do Tite pelas eliminatórias, os torcedores italianos escreviam assim no Twitter: ah, mas o Gabriel Jesus é o Gabigol, né? Porque o Gabriel Jesus naquele jogo tinha feito 2 gols. E eles começaram a perguntar se tinha contratado certo, brincando. Então fica aí, né? Os caras... É aquela coisa que toda volta e meia acontece nas mídias sociais falando de... jogador, fala, não, vamos lá no Twitter, no Instagram dele, vamos comentar o nome do time, porque a gente quer que ele venha, aquelas coisas. O Twitter o do Gabriel... deu certo. O Instagram do Gabriel Jesus tava uma mescla entre City, Inter, Manchester United, todo Real mundo. Madrid, Barcelona, tava... Todo uma, mundo. Tava enquanto isso, a torcida do São Paulo tava fazendo uma rifa do Lucão. era uma rifa. Quem quiser leva. Mas, é leilão, né? Não, não, não estou sendo advogado do diabo, mas já sendo, eu acho que o Lucão, se ele tivesse num Porto ou num Braga e lá jogando. Num clube Brude. Não, mas eu acho que ele... Se ele tivesse ambiente. Daqui, eu acho que se ele tivesse ambiente... Ele tinha que ir pra Europa, ficar um pouco longe do Brasil. Mas a gente pode usar, óbvio, não tô comparando a qualidade técnica nem tudo, mas o Casemiro, quando ele tava no São Paulo, ele foi chutado do São Paulo. E particularmente eu achava ele um baita jogador. Não, eu gostava dele. Mas ele foi chutado pela torcida porque, nossa, ele tá estrelinha. Tudo bem, eu até tenho... Mas ele foi chutado do São Paulo, foi pro Real Madrid B... E o torcedor do São Paulo rindo, né? Foi pro Real Madrid B. Grande coisa. Até aí o Douglas foi pro Barcelona, né? direto. Então, eu acho que, tipo, pro Lucão seria isso. Mas então, acho que se o Lucão for assim pra Tailândia, dá pra ele jogar um futebol bem jogado. Falando em o Diogo tá. O Diogo ex-Palmeiras, português, assim. Deus me livre. Deus imundo. Fez 40 gols na Tailândia. Oh, no Buriram United. Eles contam lenda lá. Ele é jogou lenda, contra lá. Alguém. Ele é lenda. É lenda. Tinha time? É, tinha um catadão. Às vezes ele tava jogando, sei lá, no churrasco com a família dele. Mas um gol dele conta dois. Mas o engraçado é que ele foi campeão tailandês. Nossa, que façanha do mundo. O jogo do Palmeiras vai passar na Tailândia, será? Ah, não duvido. Aí, Rafaela, traga essa informação. Mas ele foi e jogou a Champions Asiática. Primeiro jogo da Champions Asiática contra um time chinês. Tomou 7-0. Ah, normal, né? Meu Deus. Só pra dar uma proporção. Diogo, né? Como é que o Diogo não fez gol, pô? E o Talisca fez gol no Benfica, né? Talisca, lei do ex aí, ó. Fez. E eu acho que ele foi injustiçado. E foi um golaço, viu? E o gol do Benfica foi do Serve, esse Rosário Central, que infernizou a vida de brasileiro, então... Tá aí, né? já tá na Europa. Então, na Europa. O Talisca também, eu achei ele muito... Ele foi realmente injustiçado e... Mas ele também mandou a torcida do Benfica para um lugar todos os lugares, especial. Né? Ah, vamos falar um pouquinho de Paralimpíada agora, né? Que vamos. Todo com dia certeza. Tem medalha do Brasil. É um negócio impressionante. Hoje, a Verônica Hipólito levou bronze na prova dos 400 metros rasos da classe T38, que é para atletas que têm problemas de coordenação motora. E o interessante dessa prova é que as quatro primeiras colocadas bateram recordes mundiais diferentes. Bateram recordes mundiais diferentes? Não, desculpa. Recorde mundial, recorde asiático, recorde sul-americano e recorde da Oceania. Esses quatro recordes foram batidos pelas quatro primeiras colocadas. Nossa! De tão boa, tão forte que foi essa prova. E a brasileira conseguiu o bronze ali, deixando a gente e ela, né, bem feliz. Arrisco dizer que isso nunca aconteceu, hein? Eu acho que não, né? Uma coisa, eu tava há uns dois dias atrás assistindo, no caso, era revezamento misto, da natação, que o Brasil foi prata, se eu não me engano, que tem toda a história da nadadora, que tem a doença degenerativa e tudo mais. Se eu não me engano, não sei se foram os ucranianos, acho que foram os ucranianos ou os chineses que foram medalhistas de ouro, e eles quebraram o recorde mundial, assim, por 5, 6 segundos, algo absurdo. O Brasil quebrou esse mesmo recorde, o terceiro e o quarto também quebraram, tipo, por o pouco. O quarto Nossa. Lugar quebrou o recorde que era não, mundial. Não, ele poderia, tipo, ter quebrado se ele tivesse ganhado. Mas, assim, foram tempos melhores, os quatro primeiras equipes, do que o recorde mundial que tava da última. Muito interessante. Então, tá um nível muito alto, né? A China é um absurdo na Paralimpíada. Não, a China não, é absurdo realmente. A Olimpíada, Paralimpíada. O que tá me impressionando é a Ucrânia. A Ucrânia. Na natação, o cara ganhou 12 medalhas. Só um nadador ucraniano. Nossa. É muita coisa. A Ucrânia tá muito bem. Tá me impressionando. Eu não sei se já era previsto, porque a gente não consegue não, acompanhar. Os para-atletas estão muito bem preparados para essas Paralimpíadas, eu não sei né? se vocês viram lá, teve um para-atleta, ele ganhou a medalha de ouro, e o tempo que ele fez, ele teria sido medalhista de ouro na Olimpíada normal. É um negócio impressionante, E acho que ficou, não sei se alguns décimos abaixo do recorde mundial na Olimpíada. Acho que ele bateu o recorde mundial e foi, assim, algo... muito acima da média. Só pra completar aqui, ó, o Lauro César Xamã fez o terceiro melhor tempo no contrarrelógio do ciclismo. Então, levou mais uma medalha de bronze, trouxe pra gente essa medalhinha. Com certeza ficou muito feliz. A gente indo bem, sempre chegando longe em todas as modalidades, né? E ciclismo. O Brasil é quinto, né? É em quinto agora. Eu vou passar o quadro de medalha, só tô esperando aqui, ó. Pronto. China, em primeiro, tem 70 medalhas de ouro, que aí não tem o que fazer, ninguém chega perto, não tem como. Grã-Bretanha, em segundo, com 42 de ouro, também indo muito bem. 93 no total, né, com 23 de prata e 28 de bronze. A Ucrânia, olha a diferença, já tem 28. Então só aí do segundo pro terceiro tem muita coisa de diferença. São 14 medalhas de diferença de ouro. Olha só, eu não fiz essa conta porque eu tava esperando que o Zé fizesse pra mim. Em quarto lugar... Tá confiando na pessoa errada. Os Estados Unidos, Estados Unidos em quarto com 23 medalhas de ouro. E em quinto? Em quinto, olha a diferença. Top 5. A gente tá com 10 medalhas de ouro. Tudo bem. Mas tudo quantas bem, medalhas de prata o Brasil tem? 21. É, a expectativa pensar, era ficar em quinto, não era? É, era ficar em quinto. A meta era o comitê falou que a meta era ficar em quinto. Mas e quantas medalhas no total o Brasil tem, Guilherme? Você tem essa informação pra gente? No total, deixa eu fazer a conta. Medalhas? 10 com mais 21, com mais 14... 31... 45. 45. Ah, você... Medalha pra caramba. Mas Brasil tá muita medalha. Eu acho que também, se for pensar, são 21 medalhas de pratas, vamos dizer assim. Muito então, bem representado. Poderia ter muito bem ter sido umas 10 ou 8 medalhas a mais de ouro. Então, eu acho que o Brasil tá indo muito bem. Como foi muito bastante, bem em Londres. Foi, pra variar, bem melhor do que... A meta era ficar em quinto e tocar o hino brasileiro todo dia. Ou seja, todo dia ter uma medalhinha de ouro. E tá acontecendo, né? Só pra completar aqui, o Brasil... E o global feminino. É isso que eu ia falar, o global feminino ganhou da Ucrânia hoje de 10-0. Elimina, 10-0 elimina, hein? Não, pra quem não sabe, 10 gols de diferença... Acaba o jogo. Acaba, o meu filho, sai de perto. Acabou essa Ucrânia. É como se estivesse brincando ali na quadra, é isso. Você tá brincando na quadra, acabou. Mas dois dígitos acaba o jogo. 10 de diferença. Acaba o jogo. Isso. Dez de diferença. O masculino tava também na semifinal, os dois... Sim, também passou. Ganhou de 10 a 3, ganhou de 10 a 3. E os dois vão pra final. Os dois... Vamos pra semifinal. A gente já tá na semi, né? Vamos não, por partes. Não, a gente foi pra semi ou foi pra final? Foi pra semi. Foi pra semi. Ah, tá. Isso. Os dois. Então a chance de medalha pelo já menos aumenta, um bronze, né? Já pode conseguir. Chance de medalha. O time vem bem. Eu conversei com uma para-atleta de goalball no início do ano. E ela disse que o time estava muito bem preparado, que elas estavam com expectativa de medalha. E eu fiquei bem empolgado, conversei bastante com ela, chama Simone. E estão muito bem representados e eu torço bastante pela... Simone fez gol no jogo. Não só por ela, ela fez um gol. E não torço só por ela, mas torço por todos os esportes que o Brasil vem competindo. Adoro para a Olimpíadas e torço muito mesmo. Eu já falei aqui anteriormente e vou repetir. Está acabando as Paralimpíadas e se você não acompanha, Tira meia horinha do seu descanso. Liga a TV, fica ali em casa, no vê sofá. Vê qualquer coisa. Qualquer esporte, só pra você ver você o esforço. Você nunca mais vai reclamar da vida. É incrível, acontece. É muita coisa, é superação. Aqueles atletas, é muita superação. É cada um tem uma história diferente. Sim, é vocês viram o próprio fotógrafo. Deles. O fotógrafo é cego e tira foto sensacional. Ele tá nas Paralimpíadas cobrindo. É cada foto sensacional. Eu falo, se eu tivesse de olho fechado, eu ia tirar a foto do meu pé. Exatamente. Eu não ia nem achar o botão, desculpa. Não, o botão eu ia achar, mas eu ia tirar a foto do meu pé. É que o Guilherme, eu queria deixar claro aqui, que o Guilherme é um baita fotógrafo. Não, mas ele é um baita fotógrafo. Comparado com o que o cara faz, ele não enxerga, ele falou que ele vai pelo som, pelo barulho que o cara faz quando bate o pé, o atleta, o corredor. É um negócio fora de série. É a força de vontade, né? É força de vontade. É correr atrás, independente da deficiência que ele tem. E outro exemplo de superação também é o inglês, que acho que ele joga futebol de 7. Que ele era uma joia da base do... Agora não vou me recordar o nome do time inglês. Ele tinha 18 anos. E ele foi agredido acho que numa balada ou numa festa, não sei. E foi uma agressão na nuca e ele teve paralisia cerebral, acabou com a carreira dele. Só que ele virou capitão e acho que é a primeira ou segunda participação desde que ele tá no futebol de 7 da Grã-Bretanha nas Paralimpíadas. Então, também é uma história que ele viu o mundo acabar, né? De certa forma, que ele era uma joia. Poderia estar em outro patamar da vida, mas o futebol, mesmo assim, deu uma chance para ele na Paralimpíadas. E fez um jogo difícil contra o Brasil. Acho que foi 2-1 de virada o Brasil, então... E o Brasil é um dos destaques, né, no futebol de 7, então acho que é outra história também de superação, como de todos os para-atletas que estão na Paralimpíadas. Acompanhe as Paralimpíadas, isso meus mesmo. Ouvintes, por favor, né? Isso que eu falo. Tem que acompanhar, então chega em casa aí, liga a TV. Ouçam o conselho do Guilherme. Aproveita o final das Paralimpíadas aí. Então, fechando mais um programa, né? Chegando aos finalmente, aos finalmente. É, aos finalmente. Vamos final, colocar, né? Tudo é no plural, aos finalmente. É. É, tô brincando, acontece, gente. Acontece. Não, é brincadeira. Será? Chegamos no fim. Ô, Zé, pô. O programa está muito descontraído pro meu gosto. Chegando louco, no fim do programa, então vamos terminar aqui, né, Thiago? Daqui a pouco tem rodada do Brasileirão. Então vamos aí, né, Thiago? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pela sua apresentação, grande apresentador. Obrigado, Flavião, nosso sonoplasta querido, o melhor do Brasil. Da cidade. Da cidade. Muito, muito obrigado. A todos os meus colegas de trabalho. O Dali falou bastante hoje, daqui a pouco ele vai me roubar, vai roubar o meu lugar. Jamais, aqui, eu não estou aqui para roubar, só estou para agregar. Só para agregar, então, estamos todos juntos. Vamos passar aqui a bola para o Zé. Boa noite, Zé. Boa noite, Gui. Boa noite, Rafa. Boa noite, Cova. Boa noite, Dali. Boa noite, Flavião, nosso sonoplasta. E até a próxima. Felipe Kobayashi se despedindo aí. Tchau, tchau, Felipe. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. E para fechar a bancada de hoje, Rafa, boa noite. Boa noite, gente, e até a próxima. Então é isso, vou me despedindo aqui. Espero que o Zé tenha gostado da minha apresentação, porque fazia tempo que ele não me escutava, né? Senão a gente vai pra rua, né? É o chefe, né? É o chefe, ele me paga muito bem para eu apresentar desse jeito, né? Então, obrigado, Zé, pela oportunidade. Obrigado, ouvinte, por nos ouvir. Obrigado, Flávio Rangel, pela sonoplastia. Vou me despedindo aqui e até a próxima. Rádio Mackenzie.